Olá, caros ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso 3 em Ponto! Comigo, Carlos Bonaparte e Adriana Pequeno! Estou aqui, pronto, cheguei, sou eu! Ainda bem, porque eu hoje só vou falar assim... Opa, estamos mal. Tipo a sirene dos bombeiros ou da polícia. Opa, assim é um bocadinho difícil continuar a falar. Aguentaste, não é? Porquê? Diz-me. Agora fiquei curioso. Está-me-se engraçado. Ou talvez não. Bem, espera. Então já sei como falar assim. Porque a nossa lista hoje é das maiores pérolas de Portugal. Uau! Eu gosto de ser mais expressivo. Não gosto de ser... monocórdico, porque neste caso até não era propriamente monocórdico, mas não gosto de ser assim, coisa muito previsível. Ok. E por isso. Há novidades? Ah, mas que eu saiba só no continente mesmo. De resto, aqui para Antenor não há assim novidades. As coisas continuam a funcionar normalmente no canal 1, canal 2. Ah! Sim, há novidades. É assim, vamos lá. Isto, nós vamos falar disto mais em detalhe na próxima semana, mas para já fica aquele suspense no ar de que vamos ter brevemente algo que já queríamos pôr no ar há muito tempo, há uns 3 anos, e que inclusive chegamos a convidar voluntários para fazer parte de um experimento que fizemos em 2012. Que acabou depois por não correr bem, mas pronto. Agora sim, vai tudo correr bem. Agora sim, já estamos aí. Pronto, assim, agora vai correr tudo bem. E pronto. Vamos ter em breve um lançamento de uma coisa interessante para os nossos ouvintes. Ouvintes, hein? Ouvintes, não é? Ouvintes, é ouvintes. Ou 30, ou 40, ou 60. Sim, pode ser qualquer idade. Fica essa informaçãozinha só. Fica esse suspense. Uau! Ouçam os próximos programas. É verdade. No próximo domingo, dia 28, vamos falar com mais detalhes sobre essas coisas, sobre esse lançamento, que não é propriamente um programa novo, não. Mas é um lançamento aqui para a Rádio Antena Web, que vocês vão ficar a saber qual é que é. Então, é no uma próximo. Novidade, portanto, não perca. É verdade. Ora, outra novidade. Sabias que o Alex Salomão demitiu-se? A sério? Não conseguiu a independência da Escócia. E o povo, antes que o povo lhe desse uma cócia, ele foi-se embora. Ah, não sabia. É verdade. Eu acho que ele devia, não era referendo, era proclamar unilateralmente a independência da Escócia. Se nem que era, não havia estes riscos de não. Era sim e ponto. Não sei, eu gostava de ver, assim, sei lá, a nossa Europa com... Imagina, pá, 70 países. Era giro. Yeah. Eu gostava. De ver o nosso velho continente assim, tipo... Não, é porque se reparares, a União Europeia tem quantos? Tem 28 países. Brevemente, como quem diz, não é? Se correr bem, em 2016, se o mundo não acabar até lá, vai ter 29. De 28 pois. Passar para 24 era bom. Não, isso é porque Portugal, entanto, vai fundir-se com a Espanha. A Itália vai começar a reconquistar, tipo, o Império Romano, estás a ver? Mas não tão grande, portanto, vamos ser apenas 24. Não, mas... Agora, a sério, vamos passar a 29, que eu não sei como é que a Ucrânia tem condições para entrar na União Europeia, mas pronto. E portanto, eu não sei se me consegues ouvir. Estou a ouvir. E portanto, quer dizer, é aquela base. Nós somos 28 países. Ora, se a União Europeia, se a Europa tem 53 países, portanto, a maior parte já está na União Europeia. Para mim não faz grande sentido, não faz... pronto, acho que é uma união demasiado larga para ser propriamente uma união. Digo eu, não sei. O que era giro era realmente a Escócia do nosso independente. Não sei, gostava, era giro. Aliás, eu estou a ver que se porventura o Reino Unido sair da União Europeia, aí sim, aí tenho mesmo a impressão de que o sim ganhava. Porque, não sei se tu sabes, mas o Reino Unido tem um referendo para 2017, o que é, sobre se continua ou não na União Europeia. Sei, eu isso eu sabia. Pronto. Agora imagina o que é, a Escócia até fica no Reino Unido e depois... 2017 sai tudo, a Escócia inclusive, da União Europeia. Era bem feito. Para os escoceses era bem feito. Foram votar para andar atrás do Reino Unido, pronto, da Inglaterra, não é? No fundo. Pronto. Que ao fundo aquilo que eu percebi, não sei se tu soubeste disso, aquilo que eu percebi foi todas as cidades tiveram uma ligeira vitória para, ou a maior parte delas, uma ligeira vitória. Para o sim à independência, mas Edimburgo, que é o que tem a esmagadora maioria da população, é que ganhou, é que decidiu. Pois, porque até onde eu soube, a campanha do Sim estava muito em força. E a do não, nem por isso. Estava. O que eu fiquei depois um bocadinho revoltado, por assim dizer, foi só quando, a menos de meio mês. Só quando há uma sondagem que dá vantagem ao sim, é que o Reino Unido se começa a, é que a Inglaterra se começa realmente a preocupar. Porque até lá, a Inglaterra nunca pensou que a Escócia pudesse dizer sim. Pois. O primeiro-ministro da Inglaterra, depois de lá se decidiu ir à Escócia e tentar desesperadamente para que voltasse, não. Pois. E os escoceses que, pelos vistos, não sei, pois não sei, lá votaram pelo não, pronto. Aquilo que eu percebi é que se não fosse Edimburgo, a Escócia era independente. Só que cá está Edimburgo, que é o que tem, pronto, é a capital, não é? Pronto, é que tem mais influência do Reino Unido, todo o Reino Unido. Edimburgo votou, enfim, pronto, votou não, não é? Mas pronto. E já agora, uma hipótese. Se a Escócia fosse independente, qual seria a moeda da Escócia? A libra escocesa. Ah, ok. É a libra escocesa. A Escócia seria independente a 20, a 26, acho que. Ah, não, 16 de março de 2016. Ou 26 de março de 2016. Portanto, até lá, a libra era a esterlina, depois passava a ser a libra escocesa, pronto. Entretanto, já a Escócia teria iniciado a sua ronda de negociações com a União Europeia. E será que ela não quisesse aderir ao euro? Não podia, tinha que fazer parte primeiro da União Europeia. Ah, ok. Pois, depois é que poderia aderir se realmente fosse aprovada, não é? Eu acho que foi tudo uma grande. Eu sinceramente. Sabes que a minha alma ficou parva esta semana com a declaração do Mariano Rajoy, que é o presidente ou alguém que é de Espanha. Primeiro-ministro. É a mesma coisa. No fundo faz a mesma coisa que faria o rei, sei lá. Faz a mesma coisa que faz um presidente. Não é? Só que entretanto. Não como o Cavaco Silva, estou a falar assim no geral. Só que entretanto. Ele fez um comentário que foi, isto vai contra a União Europeia, não é? Basicamente, porque a União Europeia o que quer é unir, não separar. Eu fiquei a pensar, ah, então portanto nós vendemos parte da nossa alma quando aderimos à União Europeia, que por acaso é uma coisa que não foi a referendo. Ou seja, eu, neste momento, se houver um movimento, digamos assim, secessionista no Norte, não é? Se quisermos formar aqui o Porto, deixarmos o Galo lá embaixo, então estamos tramados, porque que é, se não fizéssemos parte da União Europeia, tínhamos a nossa capacidade de decisão. Fazendo parte da União Europeia, abdicamos dela. Só que isso foi à força, não foi a referendo. Portanto, não sei, mas fico em crer que não faz muito sentido. Já para não falar que para todos os efeitos, se todos os países, se aquilo que importa, se vamos por questões emocionais, pronto, eu não sabia disso. Eu achava que a União Europeia era baseada em coisas práticas, palpáveis, visíveis, calculáveis, não em sentimentos. Não sei. Digo eu. E pronto. Está o sermão dado. Boa tarde a todos. E voltem na próxima sessão, na próxima edição, à Igreja Bonapartista, porque somos todos irmãos. E amém. Ah, tá bem. Falei muito, é por isso. Mas diz lá. Hoje vamos ter pérolas da nossa música portuguesa. Sim, pérolas da música portuguesa. E, ostras, e as ostras, onde é que ficaram? As ostras somos nós. Ah, está bem. Vamos ser ostracizados. Sei lá o que é isso. Ah, mas espera. Nós somos as ostras, claro. Nós damos as pérolas. Claro. Pois, por isso é que eu perguntei pelas ostras. Faz sentido. Então não faz. Ah. Nós damos as pérolas. Então vamos lá dar as primeiras duas pérolas. Quer dizer, sim, as primeiras três pérolas. Três? Ok. A primeira vai ser Sons de Minho com... Quatro dizer tu. Com? Pois, com. Agora apanhaste-me aqui de surpresa que não tinha que alisar à minha frente. Foi mesmo. Não seja por isso. Foi mesmo para te apanhar a surpresa. Isto faz lembrar aqueles professores. Agora, Joãozinho, lê. É o quê? Onde? Mas não interessa, cá está. Tipo das ceroulas, porque dizer cuecas fica feio. Portanto, não se diz essas coisas. Não, mas o nome não é ceroulas. Pronto, mas eu já disse. Quer dizer, por acaso há montes, não é? Há montes. Pois. Vamos ficar a saber, não é? Exato. Ouvindo a canção. Sim. Esta música pertence ao álbum Os Oito Homens do Minho, de 2010. Uhum. Eles são oito elementos do distrito de Viana Castelo. Divulgam e preservam a música portuguesa. Têm como instrumentos concertinas, guitarra, bandolim, cavaquinho, ukulele, flauta transversal, baixo, bateria e percussões, que dão as principais sonoridades. Este é o primeiro trabalho que surge da audácia em inovar e associar nova musicalidade à música tradicional portuguesa. E não tenho mais nada a dizer deles. Os Sons do Minho, um grande grupo de música popular portuguesa. Sim. Número 2. Número 2. Agora é mais safe. Décio Gonçalves. Décio Gonçalves com A Cabrinha. Pronto, esta é a cabrinha que o Carlos tem ali numa cercazinha. Exatamente. Mas pronto, sim. Que nem dá assim muitas marras, não é muito marrento. Não, não. Foi por muitos anos É bastante calminha. É. Foi por muitos anos o vocalista do popular conjunto Os Imigrantes. Depois do conjunto acabar, o Décio continua com a sua carreira a solo e gravou esta canção e videoclipe, que foi um enorme sucesso no Canadá e na América. Ele nasceu em Amparo, São Martinho, no Funchal, na Madeira, de uma família dedicada à arte das cantigas ao desafio e à música. E, claro, naturalmente, não fugiu à regra, pronto, por assim dizer. É um devoto desportista também. E esperei que agora perdi-me. Em 62 foi considerado o melhor trepador em bicicleta da Ilha da Madeira na prova António Cabral. Aos 17 emigrou para o Canadá com a família, tendo sempre praticado desporto, especialmente o futebol e simultaneamente a música. Em 76 formou o conjunto Freeway. Em 79 formou o conjunto Os Imigrantes, grupo que se manteve com êxitos nas comunidades portuguesas durante largos anos. Espera aí que agora perdi-me outra vez. Foi na época dos Imigrantes que Décio gravou os seus primeiros álbuns em disco, 3 singles e um LP. O grupo Os Imigrantes deixou de tocar em 85. Uhum. Depois, em 95, o Décio decidiu voltar à música e seguir a carreira a solo. A partir dessa data, ele gravou 6 CDs e 3 DVDs com músicas variadas para todos os gostos. Uau! 3 DVDs, cuidado! Oh, e 6 CDs. Sim, mas isso é fácil. Os DVDs, imagino que tenham sido com o público, não é? Teve a oportunidade de cantar e encantar pelos 4 cantos do mundo, tais como Inglaterra, Aruba, Bermuda, uhum, claro, Madeira, Açores, o continente, e em muitas cidades nos Estados Unidos da América e Canadá, México, em Punta Cana, na Austrália, na Venezuela. E não tenho mais nada. Eu até pensei que foste dizer Madeira, Açores e, claro, Portugal. Até pensei que foste. Hoje, Madeira, Açores e continente. Vai lá ter. O que é que eu ia dizer também? À conta do Décio Gonçalves. Não faço muito. Não era Décio Gonçalves. Uma dúvida existencial que me surgiu agora. Nos 4 cantos do mundo? Até mas a Terra não é redonda, não tem cantos? É uma maneira de se espremer. Uma maneira de se espremer. Está bem. Pronto, se ele se espreme pelos 4 cantos do mundo, isso é com ele. e que ainda não posso rir. Bom, e mais uma musiquinha, não é? Mais uma. Vida Fixe. Ok. Do grande senhor. Este é um senhor, cuidado. Então vamos ter o Leonel Nunes com Vida Fixe. É natural de uma pequena aldeia pertinho da cidade da Guarda, chamada de Rapola. Uhum. Que conta com mais de 5 décadas de vida. Desde muito cedo revelou gosto. Aldeia ou ele? Deve ser ele. Que aldeia contar com mais. Mas também pode ser. Mas acho que é ele. Desde muito cedo revelou gosto pela música, tendo já herdado esse bichinho do seu pai, que já tocava concertina e acordeão pelas adegas e tabernas da aldeia. Pronto. Já Sim, sei. era mesmo ele, era mesmo ele. Já sei tudo é que vai. O que depois eu vou dizer. Filho de Pois. uma família humilde, apenas adquiriu o seu próprio acordeão na tropa. Durante alguns anos foi construtor civil, mas a música e os bailaricos começavam a tomar algum relevo. Então, aproximadamente 30 anos, dá-se a escolha de dedicar-se à música por completo. Desde então, já soma dezenas de trabalhos editados, alguns muito conhecidos. Sempre acompanhado pelo indispensável Garrafão, que tem sido o seu acompanhante imprescindível e colega de palco em todas as atuações feitas por este nosso país fora. Lionel Nunes até tem por hábito dizer: quanto melhor o vinho, melhor a música. Por isso, esta mania do Garrafão já vem dele em pequeno, quando acompanhava o pai pelas tabernas e bares. Tem tudo. Pois, não sei, mas para todos os efeitos, sim. O que interessa mesmo é que ele. Eu tinha uma cassete que infelizmente se perdeu nas cassetes, no disco que foi à vida, em 2012. Eu tinha uma cassete muito curiosa dele, de quando. Porque ele começou a cantar acompanhado a um órgão. Agora é que ele tem, já, para dizer assim, não é uma orquestra, mas um grupo, enfim. Mas ele antes tinha, ou uma banda, sei lá, mas antes tinha, era assim, era um órgão. Uma casa pequenina, como a nossa, não sei quanto, não sei o quê. Mas eu gostava, porque era assim um cantor, não estava-se que era um cantor humilde. Sim. E continua a sê-lo, não é? Mas pronto, sempre com o seu garrafão, é lógico, mas sim, é sem dúvida um grande, grande cantor. Para mim, um grande cantor. Tem uma imagem muito carismática e. Não canta mal, canta bem, pronto. Agora não canta música. Porque é que há aquela coisa de. Ah, ele não canta nada. Porque não canta tipo Tony Carreira ou Rui Veloso. Não, canta coisas mais populares. Mas canta bem. Não ouvi desafinar. É isso. Pronto. Eu acho que devíamos declarar o Lionel Nunes Património Imaterial da Humanidade. É, pode ser. Já que está agora também o Cante Alentejano, já que foi o Fadinho, eu acho que temos de declarar a nossa música portuguesa. Toda ela, música portuguesa. Portugal, património material e imaterial da humanidade. Sim. Que era para ninguém invadir as nossas fronteiras, não é? E simultaneamente para também. Pronto, para também termos tudo aqui, isto aqui assegurado, não é? Turistas, todas essas coisas, não é? Dava jeito. É, dava para não termos ninguém a roubar as Ai, nossas coisas. não tínhamos mais crise. Basta dizer isso, todo ano Portugal era turismo, turismo, turismo. Era sempre a dar. E pronto. Vamos à música? Vamos esquecer. Até já, ouvintes. Até já. Cuequinha, fio dental ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. Há cueca, cuequinha, fio dental ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. Há cueca, cuequinha, fio dental ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. A diferença está no tecido, faz animar toda a malta. Pode ser pequena e fininha, ou então de gola e alta. Mas a cueca é interessante, tem que ser transparente, para mostrar elástico atrás e a linda gordura à frente. Há cueca, cuequinha, fio dental ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. Há cueca, cuequinha, vidental ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina, sem cueca não. A cueca é uma jaia, toda a gente gosta de ver. A joia traz-se ao peito, a cueca dá-me prazer. A cueca de gola e alta, faz o rabinho empinado. Se as meninas a usassem, andavam com tudo ao lado. A cueca, cuequinha, vidental ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. A cueca, cuequinha, vidental ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. A cueca, cuequinha, filha tal ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. A cueca, cuequinha, filha tal ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. Quando a cueca mostra tudo, fica com um corte tão feio. Mas eu gosto de ver cueca, tão fecho é claro ao meio. A cueca para o homem, grande confusão pode dar. Temos que estar atentos, não vá o beijo encravar. A cueca, cuequinha, filha tal ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. A cueca, cuequinha, filha tal ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. A cueca, cuequinha, filha tal ou cuecão. Mas nunca te esqueças, menina sem cueca não. A cueca, cuequinha, filha tal ou cuecão. Mas nunca te esqueças. Sabe de quem é.

E já cá estamos, estimados ouvintes. Agora é assim. Já cá estamos, estimados ouvintes, para a segunda parte do nosso programa, do nosso fantástico 3 em ponto. A Rádio Antenab no canal, no site do canal 1, canal 1.radioantenab.info. Fala aí, Adriana, mais música para a gente ouvir. 3 em ponto ou ponto em 3? Ponto em 3. Em mim, na Adriana e em vocês. É, tá a ver? Já deu para fazer uma rimazinha. É verdade. Rimazinha. Não dá para fazer uma rimazinha. É, e vamos para as 3 ou 2? 3 últimas. Vamos lá, já. 3 últimas. Então vamos lá. Vamos ter os Panteras com Lá Vai a Carroça. Lá Vai a Carroça. Sim. Estes não tinham assim mais, mas nada bem também. Panteras com uma carroça. Foram originais. Pobrezinho do burro que vai à frente. É que as Panteras se tiverem muita fome. Pois, também é verdade. Pobre do bicho. Mas como foram convidados para participar na festa do imigrante na Ilha das Flores, nos Açores, e este conjunto tiveram a oportunidade para filmar este vídeo, esta música, uhum, com este vídeo, encontraram uma carroça e um burrito. E num dia de muito calor foi o resultado que, pronto, deram. Que vamos ver no vídeo, é? É. Deram, não vamos ver no vídeo, mas deram assim na cabeça. Mas quem quiser ver o vídeo, também procure, também o encontra. Nesse dia tiveram um belo fim de semana nessa ilha, que é uma ilha cheia de beleza natural e muita tranquilidade. Que merece uma visita. Bem, todo o nosso Portugal tem recantos lindíssimos que merecem a visita. Seja já continental ou ilhas. Património material e imaterial da humanidade. Este grupo é constituído por imigrantes no Canadá, tem levado as raízes portuguesas às comunidades lusas do outro lado do Atlântico e são praticamente... E como são praticamente desconhecidos por cá, eu por acaso não os conhecia. Eu por acaso os conhecia já. Eu não. Esta é uma versão muito original do clássico Apito Comboio, com um vídeo fantástico a acompanhar. E não tenho mais nada sobre eles. Não. Espantera. Pantera. A seguir vamos ter o Jacques Sebastião com a Desgarrada do Beijo. Bem, este pobrezinho. Vocês vão ver isto, isto mais um bocadinho era o Milhão do Beijo do Zé Amaro. Também estava. Bem, vão entender quando ouvirem a música. Este cantor que faleceu em 2006. Sério? É, não sabia. A sério. Faleceu muito novo. Pois, ele chegou a lançar um álbum em 2006, acho eu. Pois, não sei. Agora não sei se terá sido já póstumo ou se terá sido um álbum antes. Não sei. De ter falecido. Mas faleceu de quê? Não sei se foi de ataque fulminante, ou ataque cardíaco fulminante. Não sei bem de que aquilo faleceu. Por acaso não tenho aqui escrito que aquilo faleceu. Só pus que faleceu em 2006. Nascido em Vila de Rabo do Peixe. Olho nos Açores. Exato. Filho de um homem do mar. Cá está. Filho de rabo do peixe sabe nadar. Peixe. Ai, Exato. A minha... Que sabia alegrar toda a gente através da sua música. Joaquim Sebastião, desde muito cedo, se interessou pela música, talvez por influência do pai. Foi na Sociedade Filarmónica Progresso do Norte. Espera aí, foi? Não. Foi nada. Foi na Sociedade Filarmónica Progresso do Norte, a sua banda nova, que iniciou os conhecimentos musicais, tendo inclusivamente sido executante e membro da direção da mesma. Também cantou num conjunto da Casa do Povo, antes de se aventurar na imigração. Já que Sebastião sempre dignificou e elevou a sua terra natal, não escondendo, antes pelo contrário, manifestando o orgulho pelas suas origens, a música da Marcha dos Amigos do Rabo de Peixe foi... Rabo de Peixe, pois traz o S.A. É da sua autoria, como foi também, foi a iniciativa o lançamento de um CD desse grupo, com arranjos e ensaios dele. Esta Associação dos Amigos do Rabo de Peixe distinguiu como imigrante do ano num dos seus convívios. Esta música, ao menos... Há um vídeo que aparece ele a cantar esta música com os Pantera. Foi a última apresentação ao vivo dele. Não continuas a ouvir, não continuas. Continuas. Perfeitamente. Sim. Esta que nós vamos ouvir agora, não é? Sim. Uhum. Que é? Porque ainda não disseste. Desgarrada do Beijo. Ah, ainda disseste. A última música vai ser o Francisco Gouveia, A Vizinha Convidou-me. Uhum. Agora tirem os seus pensamentos aí, porque é que ela convidou, pode convidar para muita coisa. Ora, nem mais. Estes jovens velhotes do conjunto típico do Francisco Gouveia escreveram muitos temas engraçados e populares. O Francisco Gouveia é um mestre no acordeão. Ele também toca outros instrumentos, como saxofone, harmónica, clarinete e muitos mais. Com este conjunto, ele toca acordeão porque é o estilo ao qual a música mais se enquadra. Já agora, o conjunto típico do Francisco Gouveia já trabalhou em espetáculos de variedades com artistas de traço internacional, pronto, que já são conhecidos internacionalmente, como Amália Rodrigues, Maria de Lourdes Rezende, António Mourão, António Calvário, Marco Paulo, Tony de Matos, do Ouro Negro, Nelson Ned, Dina Maria, Mariano Rego, Nel Monteiro, Tristão da Silva, Maria Amélia Canossa, Trio Admira, conjunto de António Mafra, Clemente, Maria de Fátima, Maria Valejo e outros artistas radicados no Canadá e em Portugal, incluindo conjuntos musicais e ranchos folclóricos. E não tenho mais nada. E pronto. Fechamos por aqui o nosso programa, não é? É, as nossas pérolas da música portuguesa. Eu dou-vos só mais uma sugestão. Procurem por informações do álbum A Moda do Pega Pega, do Fernando Correia. Não é Marques, é só Fernando Correia. Vocês vão ouvir todo o álbum de princípio ao fim. É realmente uma pérola. E pronto. E tenho dito. É isso. Nós. Os ouvintes. Sim. Fala. Não, fala tu, que eu tenho falado muito. Fala, fala. Pronto, está bem. Nós então ficamos por aqui, voltamos para a semana. Se não houver nenhum problemas técnicos, penso que não. Se não nos zangarmos também não. Nós já arranjámos as nossas cadeiras, já está a mobiliazinha, já está bem arranjadinha. Agradecemos a vossa audiência. E gostávamos de ter a vossa participação, mas vocês portam-se sim, mal. Sim, vocês são ainda muito envergonhados. Gostamos de estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de estar connosco. Nós sabemos que às vezes nós somos um bocadinho chatinhos, mas pronto, faz parte. Visite a nossa página, nosso grupo no Facebook, também o nosso site. Vejam lá, tem agora os 6 canais de visita: canal 1, canal 2, antena Best, antena Web Momento, a sexta. Esqueci-me de algum? Não. Não. Temos vários programas. Bem. Ah, esqueci. Bem, parecia que tu tinhas dito Antena Live. Ai, Antena Live, desculpa. Pronto. Temos vários programas, vários géneros musicais, também várias línguas. Além do nosso português, temos programas em inglês, em francês, em espanhol, em romeno, em russo e temos também agora em holandês. Portanto, e também temos em alemão. Já tínhamos. Em alemão, ok, pronto. Esquece-me sempre de algo. Pois, não sei. E pronto, convidem os vossos amigos, familiares, namorados, vizinhos, conhecidos, para entrarem na nossa página no Facebook. Também lhes dê todo mundo a conhecer a nossa rádio. E já agora, se tiverem o gosto, ou conhecerem alguém que tiver o gosto de fazer rádio, nós estamos à procura de sangue novo para a equipa, portanto escrevam-nos na página do Facebook, mensagem privada ou não, que querem fazer parte do nosso grupo, mas tem que ser uma coisa feita com responsabilidade, portanto tem que pensar bem se é para fazer e continuar, se é só por fazer um e depois nunca mais fazem e uma pessoa tem que estar ali sempre em cima de vocês, portanto pensem bem, com responsabilidade, para fazer as coisas em condições. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, e ficamos por aqui, voltamos no próximo domingo. Aos ouvintes então, votos de uma boa tarde e já de seguida, para quem gosta, temos forró da melhor. Yahoo! Até para a semana. Até para a semana, bom domingo. Fome que sente, a dor do chicote faz andar para frente. e de Vila Franca traz a luxa boa. O pobre boito morre na lagoa. Diz o cagoceiro, a sorte malvada, vou enterrar o burro em Ponta Delgada. E fez o enterro ao pobre animal, pertinho da casa do Mota Amaral. O homem tão triste, sem força e coragem, vendeu a carroça, acaba a viagem. Here we go, vamos a ver. Meu amor, pedi-me um beijo. Meu amor, pedi-me um beijo. E eu dei-lhe um beijo na testa. E eu dei-lhe um beijo na testa. Foi quando ela me disse: mais abaixo é que é a festa. Então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no rosto. Ela respondeu dizendo: mais abaixo é que eu gosto. E então eu fui mais abaixo. Então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo na boca. E dei-lhe um beijo na boca. Disse-me ela de repente: mais abaixo fico louca. Então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio. Ela respondeu dizendo: oh homem, não tenhas receio. Mais abaixo não há perigo. Então eu fui mais abaixo, beijei-lhe os pés sensuais. Ela respondeu dizendo: já foste abaixo demais. E então voltei mais acima. Então voltei mais acima. Dei-lhe um beijo nas canelas. Nas canelas. Dei-lhe um beijo nas canelas. Disse-lhe ela: mais acima. Mais acima é que são elas. E então eu fui mais acima. Dei-lhe um beijo no joelho. Ela respondeu dizendo: estás perto do aparelho. E dei-lhe um beijo na coxa. Mais acima disse-me ela: oh homem, não sejas trouxa. Então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo na briga. Mais ao lado disse-me ela: mais ao lado é maravilha. Cheguei ao lugar indicado, cheguei ao lugar indicado, e o meu coração parou. E parou. E o meu coração parou. Dou-te um beijo em todo lado, mas só aí é que não dou. Para acabar a confusão e para me fazer feliz, decidi dar um beijão na pontinha do nariz. Boa noite, senhoras e senhores. Um abraço daqui de Jack Sebastião dos Panteras. Hey girl! Hey!